de te ver. Lembro do dia triste da separação. Meu amor, eu não posso te esquecer. Aquela nossa canção, eu começo a chorar. Não sei o que faço da vida, o que faço de mim. Não posso aceitar, meu amor, que chegamos ao fim. Deixar minha mãezinha, que há tempos eu não vi. Hoje está tão velhinha, mas não mudou para mim. Como é bom voltar outra vez aqui à velha casinha branca e tão linda onde eu cresci. Onde eu brinquei. Dar-me um beijinho que eu não conto a ninguém. Anda cá, dar-me um beijinho que eu não conto a ninguém. Um beijo no escondidinho é tão bom, sabe tão bem. Deus que é grande pecado. Quem faz coisa tão docinha merece ser perdoado. Quem faz coisa tão docinha merece ser perdoado. Se o beijar fosse pecado, havia de haver perdão. Se o beijar fosse pecado, havia de haver perdão. O beijo é o selo sagrado. O beijo é o selo sagrado. quantas vezes já beijei, nunca remorso senti. Quantas vezes já beijei, nunca remorso senti. Outras tantas beijarei, hei de beijar-te a ti. Outras tantas beijarei, hei de beijar-te a ti. Beijo dado é coisa boa, roubado não tem valor. Beijo dado é coisa boa, roubado não tem valor. Não dou beijinhos à toa, só estou ao meu amor. Não dou beijinhos à toa, só estou ao meu amor. Chutos e pontapés e umas chapadas.

andava a minha prima em modo sentimental, porque ela, coitadinha, andava muito mal. Até aos luxos fomos para cruzar a solução, mas nada prometeu e ela quis que fosse eu a tratar do coração. Guru, guru, guru, sou o guru do amor. Guru, guru, guru, eu só quero amor e paz. Guru, guru, guru, à prima fiz um favor. Guru, guru, guru, sou o guru do amor. Guru, guru, guru, sou o guru do amor. Guru, guru, guru, eu só quero amor e paz. Guru, guru, guru, à prima fiz um favor. Guru, guru, guru, sou o guru do amor. Fazem fila ao portão, porque ela e as amigas não querem solidão. Montei o meu negócio como fosse outro qualquer. Só há uma diferença, como o assunto é delicado, só atendo é mulher. Guru, guru, guru, sou o guru do amor. Guru, guru, guru, eu só quero amor e paz. Guru, guru, guru, à prima fiz um favor. Guru, guru, guru, sou o guru do amor. FM en couleur. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Muito adinheirado, é o centro das atenções. Mas a dia já atrasou-se e não chegava ao bar. E a malta se estressou-se e estava sempre a perguntar. Tu sabes se o Paulo vem, tu sabes se o Paulo vem. Toda a malta perguntava, tu sabes se o Paulo vem. Passado, o Paulo não aparecia. Eram duas da manhã, que sufoco, que agonia. Todos queriam que ele chegasse para a despesa pagar. Para qualquer lado que olhasse, só ouvia perguntar. Tu sabes que o Paulo vem, tu sabes que o Paulo vem. Toda a malta perguntava, tu sabes que o Paulo vem. Bye.

mãozinhas a abanar. Agora vai para baixo, volta a vir para cima. Mas que bela dança ao toque da concertina. Saltar de pés juntos, mão esquerda no ar, direita bate a palma, mãozinhas a abanar. Agora vai para baixo, volta a vir para cima. Mas que bela dança ao toque da concertina. Saltar de pés juntos, mão esquerda no ar, direita bate a palma, mãozinhas a abanar. Agora vai para baixo, volta a vir para cima. Mas que bela dança ao toque da concertina. Ora, então são 9 horas e 43 minutos na vossa Rádio Arco-Íris. Ora, então eu tenho aqui uma pequena informação para vos dizer que há muita gente que me chama para aqui para o estúdio da rádio, mas eu tenho um problema aqui no telefone. Ora, se vocês quiserem contactarem ou deixar uma mensagem, vocês ligam para... Eu vou dar um número e vocês ligam para o 02 38 43 50 09. Ora, eu repito, eu tenho aqui um pequeno problema na instalação do telefone no estúdio da rádio, e então se vocês quiserem pedir uma dedicatória ou isto aquilo, vocês telefonem para o 02 38 43 50 09, que estará a Sónia ao dispor, e ela então tomará conta da informação e me passará o contacto depois. Ora, então vamos continuar com a música. Cabelos loiros que andas sempre assiada, quando tu sais para a rua, por muitos és desejada. Quando tu andas no campo, no meio das verdes flores, loirinha és um encanto, a mais linda dos amores. Esquecer, não me vou calar. Com teus lindos olhos eu vivo a sonhar. Não sou interesseiro, só te quero amar. Foi na minha juventude, tempos que agora lá vão. Filhinha de papá, eu filho de pobretão. Mesmo estando casada, diz-me se agora me queres. Tu para mim serás sempre a mais linda das mulheres. Esquecer, não me vou calar. Com teus lindos olhos eu vivo a sonhar. Não sou interesseiro, só te quero amar. Muito tempo se passou, tempo que eu não vivi. Para mim nada mudou, porque nunca te esqueci. O dinheiro não é tudo, esquece o que o outro diz. Escuta o teu coração, se quiseres ser feliz. Esquecer, não me vou calar. Com teus lindos olhos eu vivo a sonhar. Não sou interesseiro, só te quero amar.

Então são 10 horas e 5 minutos na vossa Rádio Arco-Íris. Espero que estejam a passar uma ótima manhã. Pois a gente, eu peço desculpa porque temos aqui um problema. Para as pessoas que me telefonem tudo, temos aqui um problema técnico do telefone. O telefone não marcha. E então se vocês quiserem pedir uma dedicatória ou alguma coisa, vocês liguem para o número que eu vou passar. É o 02-38-43-50-09. Que essa pessoa depois atende e dá-me os dados que vocês pedirem. Amigo, estou apaixonado por alguém que tu também já foste dela. Aquela mulher que outrora tu mandaste embora por não gostares dela. Amigo, qual foi a razão para dizeres que não a uma mulher tão bela? Então me diz, quero saber se eu vou sofrer se casar com ela. Amigo, não fico zangado, ver-te apaixonado e feliz assim. Foi ela que um dia me disse, quando se apaixonasse não era por mim. Agora para meu castigo, ela está contigo e diz que te quer. Por isso quero-te dizer, não vou mais sofrer por essa mulher. Por que será que uma mulher não pode escolher o amor? Por que será? Por que será? Por que será que não pode amar quem quer? Por que será? Por que será que uma mulher não pode escolher o amor? Por que será? Por que será? Por que será que não pode amar quem quer? O amor se vai, outro amor vai. Quando se gosta de alguém, somos assim, nada a fazer. Mais importante é quando sentimos amor. O amor se vai, outro amor vem. O importante é quando se gosta de alguém, somos assim, nada a fazer. Mais importante é quando sentimos amor. Então são 10 horas e 10 minutos na vossa Rádio Arco-Íris. Até eu tenho aqui um pequeno anúncio para vos anunciarem, que é o Boto Restaurante Patapan de Orme organiza a Bus Ambité en Afetos Português, le jeudi 26 de setembro prochain. Alors rendez-vous à partir de 19h au restaurant Patapan, avenue du Général de Gaulle, à Orléans. Une ambiance sous les couleurs de Portugal et

vos vou ensinar. A dança é bem simples, não tem nada que enganar. Um passo para a frente e outro para trás. Remexe o corpinho, vais ver que és capaz. Agora todos comigo. Na barriguinha, até na cinturinha. Remexe, remexe. Levanta a mãozinha, passa na barriguinha, até na cinturinha. Remexe, remexe. Gente canta em qualquer lugar, mas às vezes amigos é preciso. Não se deve segurar. Namora um e brilhar mais um sorriso. Depois de desabafar e desabafar. E a via ora caros. Elas todas apanhadas por demônios de chorar. Amigos me chamam da cana. E sempre a caros. Falando sem pano. Tem uma vontade de cantar. Embora esta mancha. Embora este riso. Embora chorar. Vejo mordida sem ti. Opa, não podes deixar ir. Faz mal se deixares agora. No Alentejo até podemos casar. Mas em Marcos vais embora. Falto com deve custa-me ver tua partida. Fica comigo nos Açores. Ou acabo com a minha vida. Se tu soubesse aquilo que eu sou. E no Norte se te a minha beira. O meu coração sofre dor. Meu marido está sempre esfomeado e só quer pratos bem difíceis de fazer. Ele não dá conta, mas está a ficar quadrado. Só é feliz se estiver a comer. Mas eu já disse, vais ter que fazer dieta. Tua comida predileta não é fácil de arranjar. Já decidi, até vou fazer greve. Se qualquer prato não serve, vou deixar de cozinhar. Não cozinho não, vou-te castigar por tu seres um glutão. Não cozinho não, não cozinho não, vou-te castigar por tu seres um glutão. O meu marido está sempre esfomeado e só quer pratos bem difíceis de fazer. Ele não dá conta, mas está a ficar quadrado. Só é feliz se estiver a comer. Mas eu já disse, vais ter que fazer dieta. Tua comida predileta não é fácil de arranjar. Já decidi, até vou fazer greve. Se qualquer prato não serve, vou deixar de cozinhar. Não cozinho não, não cozinho não. Vou-te castigar por tu seres um glutão. Não cozinho não, não cozinho. Por tu seres um glutão. Não cozinho não, não cozinho não. Vou-te castigar por tu seres um glutão. Não cozinho não, não cozinho não. Vou-te castigar por tu seres um glutão. Não cozinho não, não cozinho não. Vou-te castigar por tu seres um glutão. Não cozinho não, não cozinho não. Vou-te castigar por tu seres um glutão. Trabalhar, tu sentavas-te à mesa e

por certo, amigo muito risonho. Amigo muito risonho, tu podes ter bem de perto um inimigo medonho. Com muitos que tu passeias, tem cuidado, não te iludas. Mostram tão boas ideias e são falsos como Judas. A ninguém, nunca a verdade a ninguém, é ver, ouvir e calar, só assim se estará bem. E às vezes melhor é quem faz pouco caso dos amigos, só assim pode ter paz e ter menos inimigos. Há quantos para aí fingidos? Há quantos para aí fingidos que andam sempre à sua volta? Alguns até já antigos. É uma camaradagem nos copos tão desfingidos. E quando falta o dinheiro, também faltam os amigos. Já não há de quem fiar. Há quem se mostre bom quando tem intenções de enganar. E é sempre dos mais conhecidos que aparece uma maldade. Pois ter amigos é bom, mas não é necessidade. Quem serve, só o toma quem precisa. Ora, então vimos de ouvir o Jorge Ferreira, que tem poucos amigos, que foi pedido da parte de, para todos os gruístas que estão a trabalhar no Orleão. Que passem todos um bom dia e da parte do Sr. António Durais. Ora, então espero que eles tenham boa coragem e que a música que fosse do agrado deles, porque eu não tinha aqui o disco que ele me pediu. Então continuamos com Amália. Fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas. Ora, então espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2 Orleão. Pois é, a gente tem cá um pequeno problema no telefone e, bom, é, temos de ter paciência. Ora, então, continuamos com a música. Dois braços à minha espera. Com certeza,

Deus. Ora então, são 10 horas e 45 minutos e continuamos com o dia, com Amarante de Apaizão. Ora então, esta canção vai ser dedicada para Chatanov Soluar, para o seu Saruga e para toda a gente de Chatanov Soluar. Então espero que ele esteja a passar uma ótima manhã, porque se calhar já me tem telefonado, mas a gente temos aqui um problema no telefone e não podemos atender. Então a gente pede desculpa. Eu, ao menos, peço desculpa, porque sei que há muita gente que me telefona e eu não posso responder ao telefone, porque temos aqui uma avaria técnica. Então ouvimos o Amarante Paisão. Uma sensação de estar vivendo uma cena louca em filme de terror. Sinto que também estás sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido que tu já não me ames. Duvido no calor dessa cama. Eu duvido nos teus sonhos não chames por mim. Acredito que a paixão não morreu. Acredito que o desejo sou eu. Acredito, toda a zanga de amor é assim. Podes até revirar o mundo, não vais encontrar ninguém melhor do que eu. O meu coração sofre de dor, não entende como te perder. Tenho a sensação de estar vivendo uma cena louca em filme de terror. Sinto que também estás sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido que tu já não me ames. Duvido no calor dessa cama. Eu duvido nos teus sonhos não chames por mim. Acredito que a paixão não morreu. Acredito que o desejo sou eu. Acredito, toda a zanga de amor é assim. Ora, então são 10 horas e 40 minutos na vossa, 10 horas e 50, perdão, na vossa Rádio Arco-Íris. Então eu vou mandar aqui uma, esta música que vamos ouvir a seguir, que é dedicada a, para a Elizabeth de Madame Pinheiro, e para a Madame Pinheiro, e que tenha muita, muita coragem. Então vamos ouvir o Leonardo, que ela costuma a pedir sempre esta música, e como eu hoje não posso ter outro telefone, é dedicada de mim mesmo para eles todos e para todos os doentinhos do mundo, e não esquecendo a Elizabeth e todos os doentes do mundo. Ora vamos ouvir o Leonardo, Uma Lágrima. Disse-me um triste adeus e foi embora. sem seu carinho e minha vida não tem mais valor. Uma lágrima eu vi rolar, uma lágrima e nada mais, mas eu sei não esquecerá. O mundo agora é triste até demais. Ora então, continuamos com Roberto Carlos, O Amor é Demais. Pra saber o que é o amor, é preciso amar assim. E o amor que eu sinto por você é igual ao seu por mim. O amor é energia, luz que ilumina a alma. É a força de dois corações que traz a paz e a calma. Diferente da paixão, o amor é um sentimento. Acima da razão e do passar do tempo, o nosso amor resiste a tudo, a tempestade, ao vento. É forte em nosso pensamento, imenso em nosso coração. Nosso amor não tem distância, juntos sempre estamos. É assim que nos amamos, não soltamos nossas mãos. O amor é mais do que eu pensei, é mais do que eu sonhava. E esse amor que eu tanto esperava, só conheci quando encontrei você.

esquecido de mim, mas dela eu nunca me esqueço. Por ela esse amor infinito, o amor mais bonito, é assim nosso amor sem limite, o maior e mais forte que existe. Vivo por ela, ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. Pois é, são 11 horas e. São 10 horas e. 11 horas e 30 minutos. Pois espero que estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia com estas lindas, lindas canções. Então estamos à escuta de Roberto Carlos, Amor Sem Limite. E depois a seguir ficamos com Fernando Rodrigues, Eu Te Amo Demais. Mas dela eu nunca me esqueço. Por ela esse amor infinito, o amor mais bonito, é assim nosso amor sem limite, o maior e mais forte que existe. Por ela, ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. Porque ela é tudo na minha vida. coração. Já não vive em paz. Eu sei que tens outro e dorme em teu leito. Eu tenho uma dor dentro do meu peito. Me sacrifiquei e meus olhos choram. Meu grande amor. Então, e continuamos com Augusto Canário, o popó da namorada. Eu tinha um belo carrinho que eu guiava tão contente. Descuidei-me um bocadinho, desfilo num acidente. Fiquei triste para morrer, eu até me tinha dó. Minha namorada ao saber, para não me ver sofrer, emprestou o seu popó. Ai, eu vendo a primeira, o popó da namorada. Eu vendo a segunda, o popó da namorada. Vendo a terceira e a quarta, eu até vendo a marcha atrás. No popó da namorada, eu assago a tua lugar. No popó da namorada, eu assago a tua lugar. Toda a gente, eu meto a primeira, o popó da namorada. Eu meto a segunda, o popó da namorada. Meto a terceira e a quarta, e até meto a marcha atrás. No popó da namorada, eu assapo a todo lugar. No popó da namorada, eu assapo a todo lugar. Palmas para a minha namorada, força! Até já, não, para o chapéu. A primeira, com hermes e resina, com o descapa largado e abre a parte de cima. Eu não pude recusar tal oferta à minha amada. Eu gosto de acelerar e agora é ser passo a par. No popó da namorada, ai, eu meto a primeira, no popó da namorada. Eu meto a segunda, no popó da namorada. E a quarta, e até ver a marcha atrás. No popó da namorada, eu assapo a todo lugar. No popó da namorada, eu assapo a todo lugar. Eu quero ouvir toda a gente. Eu meto a primeira, no popó da namorada. Eu meto a segunda, no popó da namorada. Meto a terceira e a quarta, e até ver a marcha atrás. No popó da namorada, eu assapo a todo lugar. cabeça, vamos lá. Ei, vai, vai. Popó, maravilhoso, meu amor, meu bravare. De traseira é tão jeitoso, até d'águas de sapar. Gasta um pouco ao aquecer, mas para mim não é nada. Ai, dá-me tanto prazer, que eu adoro aparecer. Um popó da namorada, ai, eu meto a primeira. Um popó da namorada, eu meto a segunda. Um popó da namorada, meto a terceira e a quarta. Eu arrebento a marcha. Um popó da namorada, eu assapo a todo gato. Um popó da namorada, eu assapo. Em sua vida eu dei, mergulhei nos seus mistérios e lhe conheci. Pela magia do sentimento, eu me tranquei no seu pensamento.

Bonita música. Te vi dançando, outro te abraçava, outro te beijava, mas era pra mim, pra quem olhavas. Cara de cigana, doce apaixonada, que me deste amor como uma espada. Vou pelos caminhos. Amigo, estou apaixonado por alguém que tu também já foste dela. Aquela mulher que outrora tu mandaste embora por não gostares dela. Amigo, qual foi a razão para dizeres que não a uma mulher tão bela? Então me diz, quero saber se eu vou sofrer se casar com ela. Amigo, não fico zangado, ver-te apaixonado e feliz assim. Foi ela que um dia me disse, quando se apaixonasse não era por mim. Agora para meu castigo, ela está contigo e diz que te quer. Por isso quero te dizer, não vou mais sofrer por essa mulher. Porque será que uma mulher não pode escolher o amor? Porque será que não pode amar quem quer? Porque será? Diapasão Mix. Diapasão Mix. Diapasão Mix. Diapasão Mix. Aquela canção, sinto uma saudade de te ver. Lembro do dia triste da semana. Ora, pois então, meus amigos, estou a 5 minutos do fim da minha missão. Espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã e mais uma vez peço desculpa por não poder atender o telefone porque tivemos uma pequena avaria técnica aqui no estúdio e então cá estarei sexta-feira, se Deus quiser, para mais uma missão com o fim de semana à porta. Ora, espero que tivessem passado uma ótima manhã na minha companhia e eu na sua, pois estarei aqui mais uma vez e foi um grande prazer de estar com vocês esta terça-feira, 10 de setembro de 2019. E então daqui para um bocado eu vou-vos deixar com o Dia Paisão e daqui a pouco deixarei-vos com RTP Internacional. Vamos até escutar um bocadinho o mix de Dia Paisão. Não voltava aqui. Tão bom ouvir o vento de... Dentro do meu coração há escuridão. sabes bem que esse alguém que agora deu não te pode dar o amor com o mesmo calor como tem o meu. Tu vais voltar para mim, meu bem. Tu vais voltar sim para me amar e mais ninguém. Vais voltar para mim, meu bem. Tu vais voltar sim para me amar e mais ninguém. Sinto que quero voltar. O meu primeiro amor não, não esqueci. O meu primeiro amor e saudades de ti. O meu primeiro amor não, não esqueci. O meu primeiro amor Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur, en couleur. Califórnia, visitei e encantado fiquei desde o primeiro instante. Desde o norte até ao sul, o teu céu é tão azul e o teu sol é tão brilhante. Ora, pois é, tenho muita pena, mas cheguei ao fim da minha missão, mais esta terça-feira, de 10 de setembro. Então, espero que vocês tivessem passado um bom agrado e até sexta-feira, se Deus quiser. Ora, então, vou-vos deixar com a RTP Internacional e bom fim de dia e uns ótimos dias até lá, até sexta-feira. Então, bom apetite a todo mundo. E contribuir da forma mais significativa possível.